Quando entro em tua presença, o meu medo se desfaz. Minhas noites têm o brilho e a cor da tua paz. Quando entro em tua presença, o meu medo se desfaz. Minhas noites têm o brilho e a cor da tua paz. Minhas noites têm